cinema se assume de nostalgia e arrependimento, porque eu poderia ter começado o processo de catarse de família bem antes. Mas aí, de pensar assim, apesar de ficar feliz as pessoas as quais estamos, isso me faz querer que eu vá tomar mais espaço. Peço pro sol se pôr e nunca mais voltar, nunca mais voltar. É tudo mais claro de madrugada, é quando eu me sinto seguro. Posso relaxar, peço pro sol se pôr e nunca mais voltar, nunca mais voltar. É tudo mais claro de madrugada, é quando eu me sinto seguro. E no escuro eu posso relaxar. Yeah.